No som veľa kubesej nada, maj sobej co pio, maj sobej tu bok, mikrofon na moc, pech aj rady diagny, fech mi se si kdo řekne, te hon dježu se gore, co andrej, basa mi oslo, vieš, asi nudé mi mi bo. Jednu pasat, kras mi hudí mo, vech dože kokain, vidí, že si na prosmi skin, maj se stali mi požiť to, koce kedy, potom pored hen, gata kili loke, díka brate, kdo plé, bo, jako na pasi, zeman, zeman, brate, on bofi, sančino, pe, agenda si on loko, maš, rtu systém, že fude, obsu, a fe, a de kre, vej, mi mi bo. Pasi da kili sopros, guerreiras, guerreira, pode crer, zona norte é nóis, vej, pode crer. A morte é sorte da ignorância, véi. Só depende de você. Pode crer, zona norte, zona norte, zona norte, zona norte, zona norte. Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga, paga, paga, paga. Vou te bater uma real aqui, doido. Dia 20/12/2008 aconteceu uma parada muito paia, véi. Não vai sair nunca da minha cabeça, pode crer. Pela primeira vez em Teresina, Piauí, show do Guindacho 2-1 e Conspiração de Rua. Caraca, foi a maior conexão que esse grupo independente fez em Teresina, Piauí. Pode crer, nesta noite eu vi muito provado do seu próprio veneno. Também vi inimigos virarem amigos, vi amigos virarem inimigos. Tive a oportunidade de saber que alguns jamais serão amigos. Nesta noite descobri que eu sou o cara, véi, que eu faço as coisas acontecerem. No meio da inveja e frustração, eu sou o cara que tenho sempre uma solução. Também vi a verdadeira cara do rap de Teresina, Piauí. Vi mentirosos, fascistas, cabeça de chapa, aproveitadores, carrapatos, parasitas, seres insignificantes, pode crer. Vi a inveja e a frustração nos olhos de cada um. Nesta noite, véi, no ar dava pra saber e sentir o fedor da inveja e a frustração, pode crer. Alguns consumidos pela inveja partiram pra agressão, mostrando pra todos que são despreparados neste mundão, pode crer. Mas o lado bom da história é que deu pra saber quem é quem. Pois no meio da inveja e frustração eu vou sempre nascer, eu vou sempre crescer, trabalhando e fazendo tudo acontecer. Pode ver quem falou que foi MM bom. Esse é o diagnóstico do rap do Piauí, pode crer. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a regra, não pode deixar falha, falha, falha, falha, falha, falha.